Amuna 271, está autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, Amuna estabilizado, boa no 271. Boa noite, 917, está pronto, posso esperar no zero. Boa noite, 917, autorizada a LN decolar, pista no zero, vento variável com 2 nós, pista molhada. A LN decola, boa noite, 917. Gol no 897, decolado aos 45, controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Bom noite. Salvador, bom dia. Gol no 897, decola, Arbor, passa 1700. Bom dia, Tupa 360, está sob vigilância 1897. 360, boa noite, 1897. Chame torre 118, decimal 62, 1271. 118, 1271, bom dia. Uno 817, voe direto para Gás. A Gás, Uno 817. Salvador, bom dia, Uno 271, estabilizado LR, baixa travada. Uno 271, bom dia, confirmando visual com pista no 028. Negativo. A gente reporta quando visual, o ajuste no 0 no 3, vento calmo. O 0 no 3 é para trás visual, vamos. Já ligou no 817. Salvador, boa noite, no 7. Prossiga. Mantenha a proa 190 por 10 milhas para liberar informações. Excelente. Gente, Uno 271, no pouso autorizado, pista 1 no 0, vento calmo, o ajuste no 0 no 2, pista molhada. 0 no 2, pista molhada, Uno 271. Uno 271 no solo 50, liberando a direita via Eco, taxia via Alfa, Juliette, posição 05, parte principal, na minha escuta até o corte. Eco, Alfa, Juliette, posição 5, 271. 8 no 7, chame Recife, 125 decimal 1, alterne 1332. 251-3325, boa noite no 7, bom dia. Cruzeiro. Salvador, bom dia, na escuta do Vitor, Bravo Alfa. Bravo Alfa, prossiga. Bom dia, senhora. O Vitor Bravo Alfa solicita autorização de reboque do Finger 10 para pátio 3. O Vitor Bravo Alfa está autorizado o reboque do Finger 10 para o pátio 3. Reporta no término. Positivo, cara. Obrigado. Iniciando o reboque, mantendo escuta até lá. Obrigado. Alô, Salvador, é o TAM, Mike, X-Ray Delta, na ponte, na posição 8 do Pátio 3. Mike, X-Ray Delta, prossiga. Solicitou um giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa, senhor. Gente, reporta no término o Mike, X-Ray Delta.